Oi, Simpson. Bem-vindo à usina nuclear de Springfield. Um espírito nobre engrandece o menor dos homens. Só que meu estômago por $5. Somente dinheiro. Escola primária de Springfield. Nunca perca uma aposta para Bart Simpson. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Província de Guangdong, China. Reconquistando Lisa. Segura dinheiro, 1 milhão de risadas. Beleza! Ai, China, existe alguma coisa que você não possa fabricar? Xixi. Opa, meu primeiro otário! Oh, $1. Agora eu vou poder almoçar. É um truque. Eu nunca precisei disso. Olha só, a velha pegadinha da nota presa na linha de pesca. Até parece que um caipiras é ninguém, nativo, que come tinta com chumbo, arrota querosene, devora bicho morto na estrada como eu e a... O que eu ia dizer mesmo? Isso aqui é uma pegadinha, Luan. O que é uma pena, porque eu preciso muito dessa nota. E eu também poderia usar a linha de pesca para conseguir o jantar. Bart, se o Milhouse estiver escondido com você, diga a ele que precisa comprar roupas para a escola. Oba! Roupas para a escola! Isso não tá certo. Ninguém caiu na pegadinha. Pelo menos uma coisa boa para compensar. Achei uma moedinha. Ele caiu no truque direitinho. Ah, que bobalhão! Queria que o Art estivesse vivo para ver isso. É noite de quinta. Isso só pode significar, contraintuitivamente, futebol. No estádio de Wembley, em Londres, o Jacksonville Jaguars e Tampa Bay Bucks competem pelo direito de se gabar da Flórida. PS, isso não inclui Miami. Estádio de Wembley. When you're not happy watching your Downton Abbey, you can always see football. Not British football, but American football, which has higher scores. Touchdown! Se os clichês ingleses indicam alguma coisa, esta será uma grande partida. Ver ou não ver, esta não é uma questão. Pai, tô preocupado. Ninguém mais tá caindo nas minhas pegadinhas. Filho, eu sei que esta parece ser a maior decepção de toda a sua vida, mas acredite, ainda haverá muitas outras. O que não pode esquecer é... Oh, meu Deus, 13 homens no campo! Confere! Isso, jogada mantida! Olha, aviãozinho! Por ter assistido futebol até tarde, perdeu o café da manhã. Ah, não esquenta, morde, eu mesmo faço. Mistura para panqueca. Calda. Mãe, eu tô trabalhando num novo solo de jazz. Posso ouvir? Eu adoraria ficar e ouvir, mas tenho que trabalhar. Aqui está outro superfã para ouvir suas baforadas. Doze minutos depois. Bravo! Eu sabia que ia gostar. Gostei. Eu tô muito novo pra estar ultrapassado. Sorte minha que existe um Ralph a cada minuto. O Ralph quer um guardanapo? Tem um cara de idiota. Doce em forma de tubo. Oh. Marge, nada diz me perdoe melhor do que as flores. A não ser uma mudança de comportamento básico, mas não se pode comprar isso no supermercado. Elas são cheirosas. Oi, pai. Quero ouvir o meu solo? Acrescentei algumas variações hoje. Mas claro que quero. Tá bom. Ai, a minha palheta partiu. Eu volto já. Eu já ouvi essa música da Lisa hoje. Tive um dia muito cheio. E para ser completamente honesta, eu não suporto realmente o jazz. Mas e quando a Lisa toca? Dá no mesmo. Ficou lindo, querida. Então, você realmente não gosta de jazz? Eu nunca tinha percebido que temos tanto em comum. E improviso vocal. Ai, eu acho um porre. Então, todos esses anos você estava mentindo pra mim? Chega, vamos botar em pratos limpos. Mãe, você só estava fingindo gostar hoje de manhã quando eu toquei My Funny Valentine? Ai, aqui era My Funny Valentine? Oh, meu Deus. Eu não esperava que percebesse tão ocupada cuidando de três filhos que nem sequer é capaz de perceber quando um deles está por um fio. Um fio que você cortou pra sempre. Lisa, isso é uma família. Não pode usar esse tom com outro membro da família. Mandou bem, rolha de poço. Cala a boca, idiota. Lisa, querida, está magoada. Mas me magoar também não vai fazer com que se sinta tão bem quanto pensa. Apenas saiba que eu sinto muito. Boa noite, Marjorie. Marjorie? Ela me chamou de Marjorie. E daí? O Bart me chama de Homer. Ah, sabe que isso é por desrespeito? Desrespeito? Essa palavra existe? É. E tem um cara no trabalho que me chama de Ross. O que seria isso, então? Isso é péssimo. Liz e eu sempre fomos tão próximas. Esse é o primeiro dia de aula, você vai ganhar o que minha mãe também me deu. Pérolas! E quais as da mamãe? Pai, você tem alguma coisa para passar adiante? Preferência por pedra nos rins. Se a Lisa não quiser mais ser minha amiga de agora em diante. Marge, não é seu papel ser amiga de seus filhos. É meu papel. Boa noite, querida. O Bart e eu vamos ver um filme para maiores no sábado. Mostra seios, mas são seios de elfo. Tudo bem, hein? Acho que sim. Jindy's mãe aprovou. Caixa de diversão. Adeus, almofada de pum. Pé de moleque. Ah, nada como um pé de moleque. Que é isso? Uma mola de arame coberta por uma capa plástica com desenho de cobra? Lisa, nosso fim de semana em Capital City nos tornará amigas de novo. Ah, não estou vendo seu saxofone. Isso deve ser um alívio para você. Querida, eu quero que você o leve. Claro, devo levar uns CDs do Kennedy também e alguns do Chuck Mangione. Ah, seria uma maravilha. Eu entendi, eles são famosos. Você não gosta, mas por favor, leve seu sax. Ônibus do aeroporto? É, eu vou fazer uma viagem com uma garotinha especial. Essa bebê é uma graça mesmo. Ah, não é a bebê. Agora minhas duas filhas estão bravas comigo. Sabia que você parece ser uma péssima mãe, mas ninguém liga para o que o motorista do ônibus do aeroporto pensa. Leve-me ao Terminal 4, eles dizem. Na verdade, vamos ao Terminal 3. Quer discutir com todo mundo hoje, não é? Certo, até segunda-feira, Homer. Eu tô me sentindo muito triste também, pai. Nada alegra mais as pessoas do que um bebê. Oh! Filho, cada um deve fazer a sua parte. Eu vou fazer o jantar e vou começar com... Sorvete! Volta! Não me faça correr! Por que ele está correndo atrás do caminhão de castrar animais? Eu sei lá. O que, que eu faço com você? Ah, até que isso é divertido. Nossa, eu gosto de ter uma irmã. Você não falar ajuda muito. Precisa ter esta altura para brincar. que você se sai nas pegadinhas. Não somos dignos! Eu voltei! Não solte esse anjo. Passeio dos sonhos. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Passeio dos Sonhos de Capital City. Se você veio para o Passeio do Crime de Capital City, sairá em 20 minutos. Vamos acenar para aquele vendedor de cachorro-quente comum. Nossa, ele pode ser tudo menos comum. Olha, eu não ficaria surpresa se ele acabasse se transformando em tema de um dos shows estilo Broadway de Capital City. Botinas fedidas, você é uma bruxa boa. Vá sorrindo. Jenny, pegue sua arma. Uma charada no telhado. Jesus Cristo Supercarro. Tem que ter alguma coisa aqui para acalmar a garotinha geniosa. Segurança de shopping, o musical. Estrelando o ex-American Idol Ace Young. G.I. Jane, o musical. Estrelando a ex-American Idol Diana DeGarmo. How do you train for love? Homens de Preto, o musical. Estrelando o ex-American Idol Sam Jane. Eu sempre gosto quando um cara negro se une a um cara branco. Nos dá esperança. Ah, esse é o show para a Lisa. Ela vai adorar. Perfeito para Lisa. Sujou? Chegaram os Bears? Será que não existe nada de bom nesse mundo que eles não vão explorar até se tornar inútil? DVDs dos Simpsons, temporada 17, ainda em promoção. O que significa que se eu morrer, terá que me levar. Também comprei um presentinho de um vendedor ambulante. São brincos. É um pepino bem descolado. Mãe, não estou interessada em bijuterias agora. Não está usando suas pérolas? O fecho parou de funcionar. Eu posso consertar. Existem coisas que não podem ser consertadas. O que está dizendo? Você realmente não consegue entender o quanto isso me magoou. Jazz é minha paixão e você disse que amava minha paixão, mas você mentiu. Você terá uma filha um dia também e quando ela gritar com você, estará certa. Quem consegue sentar de costas para sua mãe enquanto ela está chorando? Uma musicista de jazz, isso sim. Bom, vocês entenderam, né? Não olha para mim, sou um prêmio de consolação. Fico feliz por não estar numa salada. Loja de debutantes. Oh, grandpapá, és muito glamouroso. Solo lo mejor para mim, princesa. Por que não entrei no ramo de debutantes 15 anos atrás? Com licença, senhor. Eu tenho três irmãs que vão fazer 15 anos. Puxa vida! Pode segurar a bebê Maggie aqui enquanto eu dou uma olhada nas tiaras para la quinceañera. Ah, uma bebezinha tão linda assim, mas com certeza. Ah, olha o velho Gil segurando um bebê e eu nem tô deixando cair. Ai, por que eu fui dizer isso? Agora eu não consigo pensar em outra coisa. Ai, toda vez que eu consigo um bom emprego, eu derrubo um bebê. Sujou, chegaram os Bears, musical. Se eu conseguisse fazê-la dividir o braço da cadeira, já seria um começo. Ai. A ragtag bunch of misfits and a no good Nick Rub-a-Dub. How can I make them winners in baseball and at love? I'm a bad boy. But I've got a crush on Amanda, so I will mend my roguish ways. Oh. Aí veio o ponto de bate! Banda, Corey, banda! Está fora! To you I'm out, but to me I'm home. Time for the espírito esportivo. Igualdade. Lisa, você vai ter que admitir. Sua mãe tem o péssimo gosto de... Bom... Uma mãe. Eu vou ter que ser minha própria mãe. Trate de parar de reclamar e finja que gostou. Eu sabia que ela se dobraria. Mas que doideira é essa? Parem de aplaudir, estou de ressaca. We'll win the game of love. Saída pela esquerda. Muito apertado, viu? Avenida aqui. Zilvide, o criador de estrelas. King Kong ao vivo. Maravilhoso. Você também se comoveu? Ainda não. Entrada de elenco. Pra trás. Eu disse pra trás. Quem é você? Estrelando Andrew Reynolds, do Livro de Mormon. Não é o gorducho. Você foi o astro dessa noite. Foi uma performance que eu jamais esquecerei. E o que as sofisticadas damas farão agora? Bem, eu pensei em um jantar pós-espetáculo lá no Penelope. Convite anotado e aceito. Bem, que bom, porque conseguir uma mesa para 13 é muito mais fácil. Ei, você não é Nathan Lane. Ele tá vindo. Ah, não esquenta, Bart Jr. Papai vai pegar isso pra você. Ah, seu Zé Ruela. Pai, não! Vai estrangular o bebê! Ah, meu Deus, isso seria terrível. Ah, seu Zé Ruela. Transformou uma linda bebezinha em você. Bart, você é um ótimo filho, mas se eu tivesse outro filho como você, eu me mataria me enforcando no viaduto de uma estrada. Por favor, dê a sua irmãzinha a preciosa dádiva de não ser você. Pode deixar, pai. Maggie, foi muito bom enquanto durou. Hã? Eu não sabia que era tão fácil. Para com isso! Ah, Sideshow Bob! Se roubou nossa moeda gigante, por favor, devolva. Então, Lisa, acha que veremos alguém famoso? Mãe, é armadilha pra turistas. Celebridades não vêm aqui de verdade. Até hoje, né? Ah, nunca se sabe. Vou perguntar na entrada se estão esperando alguém. Ah, ela vive fazendo isso. Desculpa, o quê? Toda vez que ela tenta consertar as coisas entre nós, isso só enfatiza o quanto somos diferentes. Para todos os efeitos, minha mãe amou seu musical hoje. Ela realmente consegue ver o melhor em tudo. É incrível, aliás, considerando que ela tem um marido que sempre falta ao trabalho, um filho que, Deus o livre, pode acabar na cadeira elétrica. E uma garotinha ingrata que ignora as frenéticas tentativas de reconciliação da sua mãe e conta segredos de família para um completo estranho. Um completo estranho que o The New York Times chama de uma encantadora presença. Você não conhece nada de mim. Mas praticamente ninguém gosta de jazz. Por que eu devia esperar que a minha mãe gostasse? Isso mesmo, deve considerar o outro lado, aquele que sempre te torna errada. Mãe, mãe, eu não consigo ficar brava com você. Vou botar minhas pérolas de volta. Obrigada, querida. Peço desculpas por expressar meus sentimentos sinceros. E por que não mostra o que sabe, Lisa? É isso mesmo, eu decorei o seu nome. Eu não penso só em mim. Andrew Reynolds. 20 pratas por 20 minutos com o sax. É, a danadinha sabe tocar. Só estão me aquecendo. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Sujou chegar aos pés. Encerra. Meu desfile! Desculpa! Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody, no, nobody. Maratona de Capital City. Is gonna rain on my parade. E aí, o que achou? Minha menina de ouro. Passeio do crime de Capital City. Logo à frente está a loja de bebidas da Rua 19, o epicentro dos tumultos de 1967 que nunca pararam por completo. À frente está o arranha-céu onde o senador Wilcox foi baleado em pleno ar enquanto despencava para a morte. Melhor viagem da minha vida.